Força Aérea 2309, mantenha a posição na táxi aí, Kilo. É, o senhor vai ser feito um follow-me para o cruzamento aí da pista devido ao fechamento da mesma, ok? Até a táxi hotel. Aguarde a viatura. Decolos 39-1935, bom voo. 1935, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, muito bom dia, o Tripe 5221. Tripe 5221, contato radar, suba para nível de voo 200, sair da árvore. 200, você libera da restrição? Liberado, Tripe 5221. 5221, liberado, sim. Golf Bravo, ainda está me torrendo noite, desse da meia. Bom dia, Papa Romeu, Golf Bravo. Meu Golf Bravo Índia, final da 17, já baixou e travou o visual com o campo? Ciente autorizado, pouso pistão no 7, vento 140 graus com 9 nós, Golf Bravo Índia. Depois informamos que é 4 3 será o nosso local de campo. Ciente, pátio 3. Azul 4299 no 08. Observe a viatura agora à sua esquerda, aproximando-se. Siga mesmo até a Taxi Hotel. Ao estacionar no pátio militar, frequência livre. Azul 4299, aguarde um instantinho para o pushback. Aguardando, professor. O Azul 4299 está autorizado, chame táxi. Autorizado, 4299. Na 6250, desço para nível de voo 050, procedimento MDB da pista no 7, vai na Prode MDB de Salvador. Nível de voo 050, isso é na 6250. William, na escuta. 2499 é o solo. O senhor já iniciou o pushback? Ok, continue e aguarde reposto para o táxi, ok? Trabalhei. Bravo Índia, mantém a posição na Taxiway Lima. Salvador Tripe 5221, autoriza após a avó direto conquista. Aguarde, Tripe 5221. 220. Vitória da Conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, 221 no grato. Em mais um instante, para pista no 7. Assim que a aeronave da Azul livrar táxi em Lima, o senhor pode prosseguir para o Pátio 3. Procedimento completo, assinar 6250. Lima, e o senhor vai ingressar na taxiway Mike? Ok, ingresse na taxiway Mike e chame a torre em 18:30. Temos um tráfego. A Taxi Lima, o Azul 4299, aguardando a sua passagem. O ajuste é no 017, tenha uma boa viagem. Bem, a gente vai ingressar na Lima após mais que o 4299 e 187 lá. 18:30, né? Obrigado, cabrão. Afirmativo, 18:30. Vocêra 2733, bom dia. Desce para nível de voo 060. Procedimento NDB da pista 17. Confirme. Vocêra 2733, suporte para cancelar. Só o Azul 4299 voltando, seria interessante aí decolagem da 17? Afirmativo, pra gente é até melhor o Azul 4299. É, então decola da 17 e a saída permanece a mesma, ok? É da Euleda Bridge e a curva pela direita também. Sim, curva pela direita da El, decola da 17, 4299. E 4299 na escuta da torre. Yeah, that's going to be Essa é a 6250, desce e mantém 050. Tá pronto para ingresso já na 17? O vento 110 graus com 11 nós. O 4299 poderia confirmar o POB? 102. Ciente. Na 250, desço para 3000, Paixinha na Gama 017. 310, ajuste na 017. Você na 6250, reporte no bloqueio iniciando afastamento. Reportará no bloqueio 6250. Pode prosseguir descendo até 2000 pés para listar o procedimento do 6250? Negativo, assinar 6250. Desço para 3000 pés que negar no 017. Inicie o procedimento a partir de 3000 no bloqueio, 6250. Brasil 4299. Trip 5221, SAM Recife em 126 decimal 0. 260, 5221, grato, até a volta. Espera 2733, desça para nível de voo 050. Azul 4299 e aguarde. Azul 4299, só para informação, tá aguardando a aeronave da Avianca, que vai cruzar o campo aqui, vai bloquear e afastar. Após o afastamento do tráfego, vai ser autorizado a sua decolagem. Só para não decolar aí com restrição, ok? Procedimento NDV da 17, Oxalé 6250. 17, Oxalé 6250, desce para 2000 pés, Kinegal 10, nomeia reporte na final. 2000, no 0, nomeia reportará na final. Prossiga, quilômetro Alfa. Sente, quilômetro Alfa, mantém as condições visuais no litoral. Alfa Vitor Juliette, reparte na rotatória. Vou preparar a rotatória, Vitor Juliette. Azul 4299, decola 57, controle agora em 119.35, tem um bom voo. 1935, Azul 4299, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4299, na Dael Leda Bridge, curvando à direita. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 300, saída da Dael. 300 na saída da L4299. Tirando base da NDB da 176250. Reparte na final, China 6250. Encontrar na final. Tem, Sami Torre 1 no 8 decimal 6, Oxané 6250. Oxané 6250, Sami Torre em 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 6, 6250. Bom dia, Oxané 6250, final da 17, Sami Torre, embaixada checada. O Oceané 6250, bom dia, tem livre pouso na pista 17, o vento 100 graus com 10 nós, 6250. Livre pouso na 7, 6250. Aérea 2733, desce para 3.000 pés, que negão na 0 no meio. Passar a 2733, canceladas 1302, desça para 1.500 pés, vem na proa da rotatória. Descendo para 1.500, proa da rotatória. Alfa Vitor Juliette. Samitor Rio no noite decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Samara Torre, decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Pode um instante a cópia, o Hotel Juliette Serra e acionamento. Oceania 6250 entrando na Lima, na Suíça. Está autorizado o ingresso no pátio principal e o gate é o 02, o Oceania 6250. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, para cópia. Está autorizado, Ilhéus, saia 500 pés. Decolando da 17, curvará à direita, seguindo a linha do litoral sul e aguarda a liberação do controle para prosseguir direto para Ilhéus. O controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6 e o transponder é o 0263. Correto, chame a torre para acionar. É uma boa viagem. O ajuste é 1016. Romeu Hotel Juliette Serra, bom dia, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Posto aéreo 2733, confirma intenções. Ele já protege, tráfego para 17. Sente, posto aéreo 2733. Azul 4299, está me registrando 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Azul 4299, está me registrando 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. 251, 3325, onde? Final de 2017, o Alfa Vitor Juliette. Batendo Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso pistão no 7, o vento 120 graus com 12 nós. Sente, vento pouso. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alfa, visual com campo. Sente, Sammy Torre, no 8 decimal 6, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Torre, 7186, Índia, November Alpha. Controle Salvador, o Força Aérea poderia enquadrar na longa final para onde sair? Força Aérea 2733, informa o tráfego 12 horas, 10 milhas, para final da 17, São Charlie 150, visual com o mesmo. Aproximação para 17, aguardando autorização de pouso Índia, November Alpha. Força Aérea 2733, reduza para a velocidade de aproximação, reduza para a final, correção, reporte na final da 17. Exano, autorizado backtracking, reporta vibrando parte 4, Alfa Vitor Juliette. Afirmativa. Quem, Sammy Torre, em 18, decimal 6, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, o ajuste 10 no meia, reporte final de 5 milhas, cabeceirão no 7, Força Aérea 2733. Montará na final de 5, Força Aérea 2733. Gente, Alfa Vitor Juliette.